sua voz tocou meu coração. Uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus nos meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus das minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar. O tempo de Deus, posso esperar. Tua voz tocou meu coração. Uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e mostrou várias razões para que eu pudesse esperar. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. O tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus para minhas promessas, o tempo de Deus para minha cura, o tempo de Deus para me exaltar. O tempo de Deus, posso esperar. Vai se cumprir o tempo, o tempo de Deus, o tempo de Deus pra me amar, o tempo de Deus pra me exaltar, o tempo de Deus.